Amanheceu, o sol brilha sobre a favela. Apesar da vista não ser tão bela, vou sair, andar por aí. Os finais de semana são pra se divertir. Praia, verão, quase o ano inteiro. Espírito Santo é o primeiro. Praia, mulher, pagodão ou cerveja, o mais bem intencionado que seja. Já sai com pensamento na cabeça de só voltar pra casa quando comer uma buceta. Hoje à noite vai rolar aquele som no terrão. Ninguém vai ficar de fora não. Vai todo mundo pra lá. Não esqueça de chamar o Xan, o Tadeu, o Marquinho e o Zomar. Tem uns chegados que não podem faltar. Só preta linda fazendo visual. E o som que está batendo é rap nacional. Estou aqui trocando uma ideia com os meus irmãos, estão todos na moral, sem confusão. Só preto sem problema, sem polícia para encher o saco, saco, saco, saco, saco. É isso aí, mas fique esperto, ligado. Se aparecer a choque da PM fazendo a ronda de sempre. Aí maluco, quem não deve não teme. Não tem jeito, não nos deixam em paz. Mesmo sendo um cara sossegado e nada mais. Mesmo assim, eu continuo preto, como a maioria que habita as periferias, favelas e guetos. Sigo em frente de quebrada, já acostumado. Esse final de semana foi agitado. Sigo em frente de quebrada, já acostumado. Esse final de semana foi agitado. Sigo em frente de quebrada, já acostumado. Esse final de semana foi agitado. Esquece a polícia, deixa pra lá. A festa prossegue, não tem hora pra acabar. Se tem pilantra, deixa de fora. Aqui somos nós, egoísta não cola. Olha só aquele irmão, como está mudado. Não é mais o mesmo, tá muito atirado. Agora com o carro do ano, loira do lado. Só anda com os brancos da praia do canto e não visita mais os chegados. Diz que é o tal, não respeita ninguém. Estou chateado, os malucos também. Às vezes sinto falta dele, ainda está na minha lembrança. Principalmente dos tempos de criança. Zoávamos juntos de peão, pipa, bola de gude. Era um cara gente fina e muito humilde. Agora já era, virou passado. Andando com playboy, tá desconsiderado. Sigo em frente de quebrada, injuriado. Esse final de semana foi agitado. Sigo em frente de quebrada, injuriado. Esse final de semana foi agitado. Sigo em frente de quebrada, injuriado. Esse final de semana foi agitado. E o Jeff tá ligado, sempre ando na minha, mas ligado nas paradas. Pra justiça não devo nada. Um preto de opinião formada que está nessa luta, já tem uma cara e que conhece uns caras que correm atrás e não deixam falhas. Trampar, estudar, consciência e atitude, sem se drogar, sem se prejudicar. Essa é a fita certa, ou se preferir, como um vacilão lá do Aribiri. Fica na merda, tomando um pau dos homens, devendo na boca, não paga, só consome. Jurado de morte, sujo na quebrada, sujeito sem sorte, ladrão de varal, viciado em crack que só se dá mal. Eu pago pra ver, ainda está pra nascer um vacilão igual a esse que não faz por merecer. Se diz evangélico, para de chavar, andando com bíblia pra despistar. Isso não me engana, conheço o pilantra. Sua cova será rasa, pode aguardar. Assim que haja aqueles mais complicados, de cadeia a caixão, por andar errado. Sigo em frente de quebrada, indignado. Esse final de semana foi agitado. Sigo em frente de quebrada, indignado. Esse final de semana foi agitado. Sigo em frente de quebrada, indignado. Esse final de semana foi agitado.